Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o 02, é voltando. 573? É estimado para início do push? Estimado para push é no presente momento, mais 5 minutos. É, então é forte quando pronto. Depois nada. Rio 5973 para fugir, 5973 autorizado no quadro 3, chame táxi. Gente, o Rio 5973 está autorizado, chamar para táxi. 759. Informações do hotel, pronto, copy. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Golf Romeo, 1610, estação do Bravo Eco, voo 360. Roda piscina 0, com primeira curva à direita, saída da Euleda Motiva. Transfondo 5196, controle Salvador operando a frequência 120, decimal 80. Guarulhos, o Pesolo 10 até Taubaté, 3-0, decola da 10, curva direita, Madael, Leda, Mótima, com 1-1-6-1-2-0-8. Segunda 759, cotejamento está correto, portão 03, chame pronto. Chamarei pronto. Salvador Rio, 5973, pronto para táxi, 3 a bordo, 410 de autonomia, alternando Natal. Já táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 195, ajuste altímetro na 07. 7.017, ponto de espera 1895, 5973. Rio 5973, próximo ponto de espera pronto. Rio 5973, autorizado, leve a colapso no 0, ventura 170 graus, 079. Gente, alinhar e decolar, 5973. entendeu? Juliette Romeu, prossiga. Tomate Juliette Romeu, decolou de Serra Índia com Índia, retorno Serra Índia com Índia, vamos com 3 no POB, locado 01 no 5 no transponder, inicialmente sobrevoo na ilha de Itaparica. 08, bom dia senhor, obrigado. Guadano 854. Eita, reporte, estava de Paris. Juliette Romeu reportará através de Paris, mantendo 500 pés. Controle, bom dia, eu 5973, decolou, perfil Puka. 5973, contato com a aula decolagem, subavento da Puka para o nível 330. 330, perfil Puka, 5973. No 4, pronto, cópia. Ok, no 8, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Papa Serra, e o 3144. Nível de voo 320, na pistola 0 com primeira curva à direita, saída da Eulita por seguro. Transfondo 5061, controle Salvador, alterando a frequência 120, decimal 80. Autorizado por seguro 320, Ampers 144. Decolar da pista 10, primeira curva direita, Nadael Leda, por seguro. 061 no transponde, 208 controle. Voo 1814. Voo 1814, cotizamento está correto, na remota 14 do Pátio 1, chão e pronto. Vai contar 1814. Estação, dessa vez chegar a Mari para o nível 050, ajuste 1097. Mari 050, 1097, 1092. Papapá, Mati Juliette Romeu, frequência livre, reporte no regresso. Mati Juliette Romeu, reporte no regresso, graças. Tango, Salvador, 4264, Azul, bom dia, para a informação hotel. Azul 4234, informação hotel, confere para o Fábio. Pronto. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, Rio Pendulum, 7, e hoje vou autorizado 350. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, transponder 5125, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. 350 aprovado, assim é Recife, via Pesulum 7, rota, plano de voo, decolava 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aru, 5125, transponder 08, controle 4234, Azul na 8. 4234, cotejamento está correto, no portão 08, chame pronto. Câmara. Cinco, obrigado, senhor. Vai, vai. Bono 759, puxa pra questionamento no 3. Bono 759, 0, fez autorizado, chame 0092 para Voaduna. Silva 0092, 73 chegada, desce para 2000 pés de autorizadoria da Delta Group, então 0 a Fish 0097. 2000 pés no 0097. O Gol 092 solicita para o 050 evitar uma formação próxima à Duna. 092, confirma com 4 milhas na tarefa, viu? 10 milhas. Turma 092, livre desvio, reporte no término. Reporte na Gol 092. Gol 959, temos 105 a bordo. Bom, Fernando Galeão, 4 horas e 14. Está aqui no seu aviso? 176. Autorizar táxi até o ponto Espera via Índia. No ponto Espera Torre, 118, destino 5 km, 0 no 7. 17, o ponto Espera chama a Torre, 180. Salvador, bom dia. Gondor 759, pode sair da 1057 com 9, bom dia. Autorizado a linha de colapso, 0025. 150 graus, 107. Autorizado a linha de colapso, 1057. 649. Ano 649, que eu sigo. Autorização Porto Seguro, 320. Bono 649, autorizado Serra Brava, Serra Vita, para Serra Brava, Papa Sierra, via Pesulo 44, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda, Porto Seguro. Transponder 5126, controle Salvador, operando na frequência 120, decimal 80. Negativo, conforme 320, Porto Seguro, separando a 10, curva direita, Pesulo 44, primeira aerofia da Euleda, Porto Seguro, 5126, 208. Confirmando o nível autorizado 360, Gol no 649, é Porto Seguro. Pega 360, 649. O treinamento está correndo, posição 02, chame pronto. Meu hotel Juliette Serra Prossiga. Qual meu hotel Juliette Serra? Confirma lá do plano. Deixa, aguarde. Decolados 3-4, controle 1-2-0-2-9. 3-0-8, pegar a bandeira. 3, chama a pena, o número está 1-1-8-0-9-5. 1-1-8-9-5, bom, 0-9-2. Salvador, bom dia, gol 9759, decolou na sua escuta. Gol 9759, contato com a decolagem sobre a via 7 da EL para o nível 360. 3 da EL, via 360, obrigado, 7-9. Lima Alpha Yankee, Alpha Dance, descent via Mario Arrival to step level 060, Kinich 1017. Valeu, descent via Mario Arrival to step level 060, Papa Lima Alpha Yankee. Alô, autorizou 759, voar direto, lembra? Autorizado Sierra Bravo, Índia Lima, Golf 677, nível de voo 085, decola pistão no 7, primeira curva à direita, corredora check, restrito a 1000 pés até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 120.8, transponder 0260, Papa Tango Romeu, Tango Golf. Papatango Romeu Tango Golfo, protegimento está correto, confirme ao bem empate, decola. Tá, Papatango Romeu Tango Golfo, protegimento está correto, chamei agora pressionamento táxi decolagem, ajuste altímetro 0 da 7. Só 17 vai chamar Golfo, porque está grava, não é? Confira 1017. Ciclo 17, APM 1 07. Obrigado. Isso não acontece, meu Deus. É Serra, 1 minuto aguarde. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, pronto, copy. Autorizado Salvador Manati. Uno mil pés, decola da pistola 7 com primeira curva à direita, corredor axé. Acione 0145 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 120.80 no pátio 4 com 9 bons. Cotejamento está correto, 09 B, torre agora 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 07. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 092. Juliette Romeu, prossiga. Juliette Romeu, informe através de Taripe, ajuste 917. Alfa, próxima Juliette, Gol 1092. 1092, autorizado, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, Gol 1092. Sim, chama a pena, frequência 118, próximo 95. 25, obrigado. 50 no POB? 150. Gol 18 no 4, 150 no POB. Alternativa é Ilhéus, é Salvador, confirma autonomia? Ok, autonomia 2055, alternado com sim. Sierra Bravo, Charles Monte. Alternativa é com sim, confirma autonomia? 2055. Autorizar a Vitaxi até o ponto de espera, via Pátio Luiz, no ponto de espera Torre 1, no 8 decimal 95, poste de altímetro 10017. Autorizado Patrícia, 2905, 07, 8, 4. Torre Salvador, Rio 5975. Isso, 975. Autorizado, pouso, pista no 0, vetor número 0 graus, 1-0 nós. Livre o pouso, 1-0, Rio 5975. Vento para o 5975? Vento 170 graus 099. Certo. Foi, bom dia, 1814, mais espera da 10. Bom dia, ponto espera com 1814, bom dia. Bom dia, 1814. Juliette Zé, autorizado, táxi, reporte, ponto espera da loja. Romeu Lima, Alfa Yankee, 17 Pop Level, Zero, faz Zero. Bom dia, azul 4958, sete da informação, hotel. Azul 4958, 58 milhas, sudoeste, Salvador, contato com radar. Oi, Mari, para você tentar chegar na Mari, dessa via para o nível 060, ajuste no 017. Sete, chegada a Mari, 060, via, 1097 na ajuste, 4958. Juliette Serra, mantém posição, Guarani. Meu cliente, reporte, livrando uma coisa sobre o voo. autorizado a decolar pista no 0, 91, 50 graus, 109. Autorizado a decolar pista no 0, 4. Hotel Juliette, autorizado a manter pista no 7. Azul 4234 afirma. Autorizado, tem condições de inicialmente que ele Tango, Tango, Romeu, Tango, Wolf, Correio do Axé, foi para nível 085. No Axé 085, assim que é possível, tem condições de voar direto aqui, Romeu, Tango. Romeu, Tango, Wolf, confirme, para o Axé, destino. É a 223. Colapso 17, vento 170 graus, 107. 085, Romeu, Tango. Bom dia no 0894, 021 na Dayon. Bom, 0814, contato radar da colagem, sua viu, seu Israel, para nível 320, livre desvio, repete no terno. Ok, livre desvio, vai botar no terno, na Dayon, 0894. Decolou Serra Índia com Índia para Serra Luiz Criato Lima, estacionado 0130 na circuito. Lima Mike Fox confirma pressão aqui. Estacionado 0130. Lima Mike Fox autorizado direto Serra Luiz Criato Lima, reporte no local de pouso. Estacionado igual para pouso, Fox. Confirme tipo. É um Alfa Serra 50. Então Roberto de BFCA, confirme. Temperatura atualizada por gentileza. 20 graus. Confirme? 26. 26, obrigado. É, autoriza a TCC a partir daqui? Pode. Barra da Eta de BFCA, confirme destino. O destino é Manati, eu solicito TCC. Barra da Eta de BFCA, autorizado direto Manati. O Serra direto Manati. Controle mais Juliette Romeu, livra a área do comércio, vai estar proa do CIA, sobrevoa na área do CIA. Vai para a Mike Juliette Romeu, informo o tráfego sobrevoando nas proximidades, mantendo que observe um Alfa CA 50. Teste do tráfego visual, mantendo a distância. Reduzo para 220 metros. 220, jogo 4958. Lima Alpha Yankee, descent 2,000 feet, King Lich 1017. Descent 2,000 feet, 1027. Romeo Lima Alpha Yankee, we confirm estimated indicated speed. Can I say 180 in the center of another Lima Alpha Yankee? Tomado 58, informo tráfego 12 horas, 9 milhas. Usando nível 050, descida para 2.000 pés, Papá 46 Tango, mantendo 180 de indicada. 7 Azul 4958. 111 agora, 3 horas até a massa. Até o ponto de espera via Fátima Luísa no ponto de espera sobre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 0 na 7. 4958, número tráfego Cooperfeb, número 1 para pouso. Obrigado. Fábio para pouso, levar mais forte. Levar mais forte, frequência ali. É 3 mil pés, 1017 Azul, 4958. Meu nome é Alpiante, Include IADS X-Root 1010, reporte localizer quest. Include IADS X-Root 1010, report established. Meu nome é Alpiante. Salvador, bom dia, 4684 Azul, ponto de espera. Azul 4234, autorizado Lander, colapso no zero, vento no meio, 0 graus, 1 0. A gente decola na 11, Azul 4234. E, se você ouvir na frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, alterna 25, 1 no 8, no 4, bom dia. Papá November, Lima Romeo, prossiga. Situação de 0 da Leão. Confirme o Pátio, pista que decola. Decola, funciona 7. O Pátio é o do aeroespaço. Gente, autorizado Serra Brava, Serra Vitor, para Serra Brava, Golfo Lima. Decola da pista 107 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda Irumi. Transponder 5142. Controle Salvador, operando frequência 120, decimal 80. O nível autorizado 400. Afirmativo, autorizado para o Galeão, nível 400, pela saída 7, com o direito. Saída da El, Leda Irumi. Transponder 5142. Controle 120, decimal 8. No passo da Aristarte para o Canadá. Papá, November Lima Romeu. Aerovia P9857, nível de voo 400. Confirme que eu vi. Relativo, o pessoal entrou em 7, POB está em 14. Gente, o testamento está correto, estacionamento aqui, decolagem em torre agora em 118, decimal 95, acima de 07. 07, obrigado. Ao 1130, mudança a bordo. Eu tenho um Golf 1130, copiado. 4 Eco 0 Decimal 8. 308, Ponte Eco 364. Salvador Azul 4234, bom dia, 1800 na PUCA. Azul 4234, contato na roda ecológica da vista da PUCA para nível 350. 350, PUCA 4234. Então, bom dia, aqui do Papa Romeu de Luiz Abel. Papa Romeu de Luiz Abel, tá aqui. Afirmo, Luiz Abel, só para movimento no pátio 5 para o pátio da Ribara. Eu tenho visualização do pátio, reporte quando tem, me acordei com a infraero. Contará, um abraço. Para aproximação, eu vou de aproximação, deixa para 2 mil pés, autorizado o IAB 78, pista 907, estabilizado. Certo, reduzindo para aproximação, IAB 78, autorizado, reportado e estabilizado. Pato mais 58. Continua Post Report 196. Have a runway site request IFR cancellation and join Vision Site Pattern runway 17. Primeira curva à direita. IFR is cancel at 57. Report to base. Green base by right and final runway 17. Roger, we report base leg runway 17, Papa Lima Alpha Yankee. Thank you. Base leg by right, okay? Roger, by right, Lima Alpha Yankee. Salvador, voo 1649, 186 a bordo, 252, bom fim de para o táxi. Já o táxi até o ponto de espera, e ainda no ponto de espera, torre 118, decimal 5, ajuste de altímetro no 08 no momento. Eu não tive 22 táxi até o ponto de espera para lá, 1895, obrigado, tá bom. 8, passando zona, estabilizado, né, é isso aí. Azul 4958, chame a torre na frequência 1918, da semana 5. 1895, bom dia. Fortaleza, Repouso 19, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5144, controle no 20-8. Lima Alpha Yankee, on the ground at 1100, confirm just the April. As a April, you are cleared to backtrack and taxi via runway 17 until the taxi way Oscar. 58, já listado, autorizado, pouso, pista na zero, vento 160, grau 099. Passo autorizado, 4958. Meu nome é aprovisionador, eu tenho identificação desse avião para nível 050, chega na Mário. Rádio 4234, chame Recife, frequência 25.45, alterno 26.85. 25.45, 25.24, boa. Solo 03, nível direita, chama solo 12 no decimal 1. Gente, direita, 21, boa, 4958. Solo Salvador, boa, azul 4958, livrou na eco. Azul 4958, autorizado táxi de Alfa, Kilo, parte 3, posição prevista 4 Romeu. Gente, Alfa, Kilo, parte 3, posição 4 Romeu, 4958. Juliette Romeu mandando sobrevoar o Cabo. Tente. No 095, prossiga. É pra Confins, estamos na escuta quando chegar a autorização, ok? Tente, Tango, Romeu, Tango, Golf. Decoda 05, controle no 208. 208, obrigado, Pedro. Controle, bom dia, igual 649. Controle, bom dia, azul 969, 2, 3, 0, 9, 1. Azul 9169, sem identificação, desce para 4.010, ajuste na 018, chegada a 10. Igual 649. Bona 649, contato radar, suba para nível de voo 360, descida C2 da ELF. 360, descida da ELF, 649. Salvador, bom dia, papapá, November Lima Romeu. Papapá, November Lima Romeu, prossiga, já acionado no FAT 5, pronto para o táxi. Acionado, pronto para o táxi com 1-4 a bordo, alternando Cabo Frio e 4 horas do ano. Quente, 4 horas do ano. Quente, atualizando o táxi, até a 8 a bordo, até a Ponte Pessoa.